O Ministério Público de Minas Gerais e a ArcelorMittal firmaram dois termos de compromisso que irão garantir a aquisição de mais de R$ 300 mil em equipamentos para o Corpo de Bombeiros de Juiz de Fora, na Zona da Mata. A Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente havia instaurado um inquérito civil para apurar irregularidades ambientais nas atividades de siderurgia da empresa. A investigação detectou a necessidade de se realizar uma nova análise do solo para verificar eventual persistência da contaminação decorrente de um evento registrado na década de 80 e também a ocorrência de danos ambientais relatados em autos de infração em 2009. Em razão disso, foi firmado um termo de compromisso no qual a empresa assume a obrigação de realizar nova análise de risco de contaminação do solo na região do pátio de armazenamento temporário de resíduos. Caso seja identificada alguma contaminação, a ArcelorMittal deverá apresentar plano de controle de áreas contaminadas e cronograma de execução. Em outro inquérito civil, um laudo apontou a necessidade de reparação por danos ambientais resultantes da disposição a céu aberto de elevado volume de resíduo sólido industrial, de forma a permitir a contaminação do ar, do solo e da água. A situação já foi regularizada, mas a empresa irá doar cerca de R$ 330 mil em equipamentos para o Corpo de Bombeiros como indenização pelos danos ambientais causados. O promotor de Justiça de Defesa do Meio Ambiente de Juiz de Fora, Alex Santiago, explica que a destinação de equipamentos ao Corpo de Bombeiros da cidade irá ampliar a atuação da corporação. Ele ressalta também a postura resolutiva da ArcelorMittal, que buscou a solução consensual para os problemas. Siga o Ministério Público nas redes sociais, procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Thaís Dutra.